a fechar 81. Em vez disso, ele respirou fundo e beijou-a acima dos pelos escuros. Raios, disse ele. O que foi? Ela parecia ligeiramente alarmada. Cheiro muito mal? Ele fechou os olhos e inspirou. A sua cabeça girava ligeiramente e ele sentiu-se zonzo, com uma mistura de desejo e riso. Não, é que há mais de um ano que imaginava qual seria a cor dos teus pelos aqui. E deslizou os dedos pelos pelos. Agora, aqui estou eu, frente a frente com eles, e mesmo assim não sei. Ela riu-se, e a vibração fez com que a sua barriga tremesse delicadamente sob a mão dele. Queres que te diga? Não. Deixa que eu me surpreenda de manhã. Ele baixou a cabeça para continuar o que estava a fazer, surpreendido agora pela variedade incrível de texturas numa região tão pequena. Algo liso como vidro, ligeiramente áspero, um pouco elástico e aquela parte subitamente escorregadia, almiscarada, doce e salgada ao mesmo tempo. Depois de alguns instantes, sentiu as mãos dela pousarem delicadamente na sua cabeça, como se fosse uma bênção. Esperava que a barba não a estivesse a magoar, mas ela não parecia importar-se. Uma tremura interna percorreu a carne quente das coxas dela. E Brianna gemeu, de um modo que pareceu ecoar na barriga dele. Estou a fazer bem? Perguntou ele, meio a brincar, levantando a cabeça. Sim, disse ela, delicadamente. Estás? Com certeza. Agarrou-lhe o cabelo com mais força. Ele começara a baixar a cabeça novamente, mas levantou-se ao ouvir aquilo, olhando por cima do corpo pálido, em direção ao rosto oval e claro. E como raio é que sabes isso? Perguntou ele. A única resposta foi uma gargalhada forte. E então ele deitou-se ao lado dela, sem saber muito bem como tinha ido parar ali, e beijou-a, o corpo todo pressionado contra o dela, ciente apenas do seu calor, do seu corpo ardente. Ela sentiu o gosto dele e ele o dela. E Deus que o ajudasse, não iria conseguir fazê-lo devagar. Mas lá conseguiu. Ela estava ansiosa, mas estranha, tentando erguer as ancas para ele, tocando-o demasiadamente rápido, demasiadamente ao de leve. Agarrou-lhe as mãos uma de cada vez e colocou-as no peito dele. As palmas das mãos dela estavam quentes e os mamilos dele endureceram. Sinto o meu coração, disse ele. A sua voz parecia-lhe rouca, até mesmo aos seus ouvidos. Diz-me se ele parar. Ele não pretendera ser engraçado e ficou um pouco surpreendido quando ela deu uma gargalhada nervosa. O riso desapareceu quando ela tocou. As mãos dela apertaram o peito dele. Depois ele sentiu quando ela relaxou e abriu as pernas para ele. Amo-te. Murmurou ele. Bri, como eu te amo. Ela não respondeu, mas uma mão surgiu na escuridão e acariciou-lhe o rosto, docemente como uma alga marinha. Manteve a mão ali enquanto ele a possuía, deitada e entregando-se a ele, confiante, enquanto com a outra mão sentia o coração forte dele. Ele sentia-se mais embriagado do que antes. Não atordoado, nem sonolento, mas atento a tudo. Conseguia cheirar o próprio suor. Cheirava o dela também. Sentia o leve toque de medo que se misturava ao desejo dela. Ele fechou os olhos e inspirou. Apertou as mãos nos ombros dela. Pressionou lentamente e deslizou para dentro dela. Sentiu quando ela se abriu e mordeu o próprio lábio, o suficiente para o fazer sangrar. Continua, sussurrou ela. Um movimento rápido e firme, e ele possuiu-a. Permaneceu daquela maneira, olhos fechados, a respirar, equilibrado, num limite de prazer suficientemente forte para lhe causar dor. Vagamente questionou-se se a dor que sentia era dela. Roger, quê? És muito grande, não és? A voz dela estava ligeiramente trêmula. Ah, ele tentou ir buscar alguns resquícios de coerência. Do tamanho normal. A preocupação invadiu a sensação de embriaguez. Estou a magoar-te muito? Não, não exatamente. É que podes parar de te mexer um minuto? Um minuto, uma hora, a vida toda, se tu quiseres. Ele pensou que morreria se não se movesse e teria morrido feliz. As mãos dela desceram devagar pelas costas dele, tocando-lhe nas nádegas. Ele estremeceu e baixou a cabeça, olhos fechados, imaginando o rosto dela e beijando-o vezes sem conta. Agora, sussurrou-lhe ela ao ouvido. E como um robô, ele começou a mexer-se, o mais lento que podia, contido pela pressão da mão dela nas suas costas. Ela ficou ligeiramente tensa e depois relaxou. Tensa e relaxada. Ele sabia que a estava a magoar. Fez outra vez, deveria parar. Ela ergueu-se contra ele, aceitando-o. E um som muito alto e animalesco que ele devia ter feito, agora, tinha de ser agora, ele tinha de, a tremer e a contorcer-se como um peixe fora d'água, afastou-se do corpo dela e deitou-se sobre ela, sentindo os seios dela a esmagar-se contra si, enquanto se contorcia e gemia. Depois ficou quieto, não se sentindo já embriagado, mas envolvido numa paz de culpa. Sentiu que ela o abraçava e sentiu o ar quente do sussurro ao seu ouvido. Amo-te, disse ela, a voz rouca no ar com cheiro de mato. Fica comigo. Toda a minha vida, disse ele, e abraçou-a. Permaneceram deitados, em paz, unidos pelo suor dos seus esforços, ouvindo a respiração um do outro. Roger mexeu-se, erguendo o rosto do cabelo dela com os membros pesados e ao mesmo tempo amortecidos. — Está tudo bem, amor? Perguntou ele. — Magoei-te? — Sim, mas não me importei. Ela deslizou a mão pelas costas dele suavemente, fazendo-o arrepiar-se, apesar do calor. — Foi bom? Fiz bem? Ela parecia ligeiramente ansiosa. — Deus! Ele baixou a cabeça e beijou-a longa e demoradamente. Brianna ficou um pouco tensa, mas a sua boca relaxou-se na dele. Foi bom, então? Jesus! Tu blasfemas bastante para um filho de padre, disse ela, com um tom claro de acusação. Talvez as velhotas em Inverness tivessem razão. Foste para o inferno. Não é blasfémia, disse ele. Encostou a testa no ombro dela, respirando fundo, sentindo o seu cheiro, o cheiro deles. Orações de dia de ação de graças. Ela riu-se. Ah, então foi bom, disse ela, com um tom inconfundível de alívio. Ele ergueu a cabeça. Meu Deus, sim, disse ele, fazendo-a rir outra vez. Como podes pensar o contrário? Bom, não disseste nada. Ficaste deitado como se alguém te tivesse dado uma paulada. Pensei que tivesses ficado desapontado. Foi a vez de Roger rir-se, com o rosto meio enterrado na pele lisa do pescoço dela. Não, disse ele, finalmente erguendo a cabeça para respirar. Agir como se a tua espinha tivesse sido removida é um bom indício de satisfação masculina. Não é muito gentil, mas é honesto. Está bem. Ela parecia satisfeita com isso. O livro não dizia nada sobre isso, mas não diria de qualquer modo. Não se preocuparam com o que acontece a seguir. E que livro é esse? Ele mexeu-se cuidadosamente, as suas peles separando-se com um som como um velcro a abrir-se. Desculpa a confusão. Ele agarrou na camisa. Ele agarrou na camisa dele. Que coisa tão mal. Repito. Ele agarrou na camisa e deu-lhe. O homem sensual. Ela aceitou a camisa e enxugou-se rapidamente. Havia muitas coisas sobre cubos de gelo e chantilly que eu achei um exagero. Mas era bom em coisas como flação e... Aprendeste isso num livro? Roger sentiu-se tão escandalizado como uma das senhoras da congregação de seu pai. Bom, não deves achar que eu ando por aí a fazer isto com todas as pessoas com quem saio. Ela pareceu verdadeiramente ofendida. Escrevem livros a ensinar às jovens como... Que horror! O que tem isso de horrível? Perguntou ela um pouco zangada. Se alguém perguntasse uma hora antes, ele teria dito ser a favor da igualdade sexual. Mas, aparentemente, sob o verniz da modernidade, restava uma boa parte do filho do pastor presbiteriano para achar que uma mulher devia ser ignorante na noite de núpcias. Reprimindo essa ideia vitoriana, Roger deslizou uma mão pelas curvas claras e macias da anca e do flanco e agarrou um seio macio. Nada, disse ele. Só que, continuou ele, baixando a cabeça para lhe beijar os lábios, há mais na arte de fazer amor do que o que dizem nos livros. Sabias? E mordiscou-lhe ligeiramente o lábio inferior. Ela mexeu-se de repente, virando-se para encostar o corpo quente e nu no dele, sobressaltando-o com a sensação. Mostra-me, sussurrou ela e mordeu-lhe o lóbulo da orelha. Um galo cantou ali perto. Brianna acordou de uma soneca, repreendendo-se por ter dormido. Sentiu-se desorientada, cansada das emoções e de exaustão, sentindo-se zonza, como se estivesse a flutuar. Ao mesmo tempo, não queria perder nenhum momento. Roger mexeu-se ao seu lado, sentindo o movimento dela. Abraçou-a e encaixou-se atrás dela, joelhos com joelhos, barriga com nádegas. Ele afastou as madeixas do cabelo dela, fazendo leves pft, que fizeram com que ela se risse. Tinha feito amor com ela 3 vezes. Ela estava muito dolorida e muito feliz. Já tinha imaginado a situação 1000 vezes e errado em todas. Era impossível imaginar a urgência assustadora de ser possuída daquela maneira, indo além dos limites do corpo, penetrada, possuída, invadida. Também era impossível imaginar a sensação do poder do ato em si. Ela pensara que ficaria impotente, objeto do desejo. Em vez disso, tinha-o agarrado, sentido as suas tremuras, controlando a força, com medo de magoá-la. Extravasou a sua força para tocar e excitar, para comandar e controlar. Também não podia imaginar que existisse uma ternura tão grande quando ele gemesse e tremesse nos seus braços, pressionando a testa na dela, movimentando-se dentro dela até a sua força se descontrolar. Desculpa, disse-lhe ela ao ouvido. Porquê? Ela colocou a mão na coxa dele para lhe fazer uma carícia. Agora podia fazer isso. Podia tocar-lhe em qualquer lado, deliciando-se com as texturas e gostos do corpo dele. Mal podia esperar pelo dia para o ver nu. Por isto, e ele fez um leve movimento com a mão, englobando toda a escuridão à volta e o feno áspero sob eles. Deveria ter esperado. Queria que tivesse sido bom para ti. Foi muito bom para mim, disse ela, delicadamente. Havia uma depressão de lado na coxa dele, onde o músculo se destacava. Ele riu um pouco forte demais. queria que tivesses tido uma noite de núpcias, como deve ser. Cama macia, lençóis limpos. Deveria ter sido melhor. Para a tua primeira vez. Já tive camas macias e lençóis limpos, disse ela. Mas nunca tive isto. E virou-se nos braços dele. E agarrou aquela parte fascinante e inconstante entre as pernas dele. Roger ficou tenso, surpreendido. E depois relaxou, deixando-a manipulá-lo como queria. Não poderia ter sido melhor, disse suavemente. E beijou-o. Ele retribuiu o beijo lenta e preguiçosamente, explorando as profundezas e vazios da sua boca, deixando que ela explorasse a dele. Gemeu um bocadinho lá do fundo da garganta e afastou a mão dela. Meu Deus, vais matar-me, Bri. Desculpa, disse ela ansiosa. Apertei-te demais? Não queria magoar-te. Ele riu-se. Não é isso, mas deixa o coitadinho descansar, está bem? Com uma mão firme, virou-a novamente, beijando-lhe o ombro. Roger? Acho que nunca me senti tão feliz. Sério? Que bom. Ele parecia ensonado. Mesmo que não voltemos, desde que estejamos juntos, não me importo. Nós vamos voltar. Ele acariciou-lhe o seio suave como uma alga marinha a repousar numa rocha. Já te disse, há outra forma. Ah? Penso que sim. Ele contou-lhe sobre o livro dos feitiços, a mistura de notas cuidadosas e de palavras desconexas, e respeito da sua passagem através das pedras de Craig na Dune. Na segunda vez pensei em ti, disse ele suavemente, e traçou o rosto dela com o dedo no escuro. Sobrevivi e vim ter à época certa. Mas o diamante que Fiona me deu não passou de uma mancha de negro de fumo no meu bolso. Então, pode ser possível direcionar de alguma maneira? Brianna não conseguiu disfarçar uma ligeira esperança na voz. Pode ser que sim, ele hesitou. Havia acho que deve ter sido um poema ou talvez um feitiço no livro. Ele baixou a mão enquanto recitava. Ergo o meu punhal para norte, onde fica a fonte do meu poder. Para o oeste, onde está o abrigo da minha alma. Para o sul, onde fica a amizade e o refúgio. Para o leste, onde nasce o sol. Então pouso o punhal no altar que fiz e sento-me entre as três chamas. Três pontos definem um plano e estou fixado. Quatro pontos guardam o fogo e o meu é pleno. Cinco é o número da proteção, que nenhum demónio me perturbe. A minha mão esquerda está envolvida em ouro e retém a força do sol. A minha mão direita está inundada de prata e a lua reina serena. Eu começo. Granadas se reúnem em amor no meu pescoço. Serei fiel. Brianna sentou-se, envolvendo os joelhos com os braços. Ficou em silêncio por um momento. Que doidice, disse ela finalmente. Ser insano, infelizmente, não é garantia de que alguém esteja errado, disse Roger secamente. Alongou-se a resmungar e sentou-se, cruzando as pernas na palha. Eu acho que parte dele é um ritual tradicional, uma vez que a tradição é a celda antigo. As partes sobre as direções são as quatro pontas, que encontrarás nas lendas celtas. Quanto ao punhal, ao altar e às chamas, é simplesmente bruxaria. Ela esfaqueou o marido no coração e incendiou-o. Ainda se lembrava, tão bem quanto ele, do fedor a gasolina e a carne em chamas no círculo de Craig na Dune. Estremeceu, apesar de estar quente no casebre. Espero que não sejamos forçados a encontrar alguém para um sacrifício humano, disse Roger, tentando sem sucesso fazer uma piada. Mas o metal e as pedras preciosas? Estavas a usar joias quando passaste por aí? Ela anuiu com a cabeça em resposta. A tua pulseira, disse ela calmamente, e o colar de pérolas da minha avó no bolso. Mas as pérolas não foram prejudicadas, passaram sem qualquer problema. As pérolas não são pedras preciosas, disse ele. São orgânicas, como as pessoas. Esfregou a cara com a mão. Tinha sido um longo dia e a cabeça começava a doer-lhe. Mas prata e ouro? Tu estavas com a pulseira de prata e o colar era de ouro e também tinhas as pérolas. Ah, e a tua mãe? Ela usava prata e ouro, não era? As alianças de casamento. Sim, mas 3 pontos definem um plano, 4 pontos abrigam um fogo, 5 é o número da proteção, murmurou Brianna. Será que ela estava a falar que são precisas pedras preciosas para fazer o que ela estava a tentar fazer? São esses os pontos? Poderia ser. Ela tinha desenhos de triângulos e pentagramas e listas de pedras preciosas diferentes, com as supostas propriedades mágicas relacionadas ao lado. Não explicava as teorias com muitos pormenores. Não precisava, já que falava consigo própria. Mas a ideia geral parecia ser de que havia linhas de força, linhas de ligação, assim lhe chamava, que correm pela Terra. De vez em quando as linhas correm próximas umas das outras e parece que se enrolam, fazendo nós. E onde existe um nó assim, existe um local onde o tempo essencialmente não existe. Então, se entrares numa, podes sair outra vez, em qualquer momento. Mesmo local, época diferente. E se acreditas que as pedras preciosas têm força própria, o que pode torcer um pouco as linhas? E qualquer pedra preciosa serviria? Só Deus sabe, disse Roger. Mas é a melhor possibilidade que temos, não é?